Combateste um bom combate, findou-se a carreira, mas a fé guarda em seu peito. Fiel tu fostes a mim, tenho em minhas mãos tua vida, da tua história me alegro. Filho bom, fiel e justo, entra agora na casa de teu Pai. Seja bem-vindo ao tão sonhado lar. Tua coroa em minhas mãos está. Tua vida foi exemplo do poder. Recebe então aplausos, aplausos de quem tanto te amou. Tua vida eu comprei por um preço muito alto. Comprei-te com meu sangue pra poder te ter aqui. Tu és meu precioso, de quem eu me agrado. E porque me recebeste, entra agora na casa de teu Pai. Seja bem-vindo ao tão sonhado lar. Tua coroa em minhas mãos está. Tua vida foi exemplo do poder. Aplausos de quem tanto